sentindo que teu amor surgiu. Quando olhei pra você, eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. Meu corpo sente a falta do seu. Isso é bem mais, mais forte que eu. E tudo que faz lembrar de você cada instante. Sinto seu perfume e a saudade entre nós. Lembro seu sorriso e o som da sua voz. Sua voz. Portal do Arrocha. O nosso amor não dá pra esquecer. Eu já me entreguei, já me apaixonei. Tudo me faz lembrar de você cada instante. Seu amor, seu amor, seu amor. Seu amor, seu